Troquei meu PlayStation por um fuzil. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Bota o fuzil pra cantar papum. Bota o fuzil pra cantar papum. Bota pra cantar papum. Bota pra cantar papum. Bota o fuzil pra cantar papum. Bota o fuzil pra cantar papum. Pode até tentar, mas nunca vai conseguir. O meu sotaque.